venenosa. E vem no caquiab, eu quero ver você mexer. Ninguém fica parado, é rarixê que é venenosa. E vem no caquiab, e é coiote saldi que chegou agora. E vem minha gatinha, e vem, não demora. E é coiote saldi que chegou agora. E vem minha gatinha, e vem, não demora. E se tu grave bater dentro de você, você vai tremer, vai enlouquecer. De dentro Cício vai comandar. E o DJ Punch vai detonar. Eu quero ver você mexer. Ninguém fica parado, é rarixê que é venenosa. E vem no caquiab, eu quero ver você mexer. Ninguém fica parado, é rarixê que é venenosa. E vem no caquiab.